já liguei a música no ar. Cosmovisão de um vasto universo a explorar. Com atitude benevolente, manifestação da divindade, sentindo a calma interior, tranquilidade, brilhando a luz da essência sagrada em nós. Nosso ser em harmonia, uma só voz. De mãos dadas seguimos o caminho a trilhar. Nossa música suave com as palavras a cantar, despertando a alma e fazendo o coração dançar. Descobrindo a essência sagrada em cada lugar, em cada lugar. Cosmovisão de um vasto universo a explorar. Com atitude benevolente, manifestação da divindade, sentindo a calma interior, tranquilidade, brilhando a luz da essência sagrada em nós. Nosso ser em harmonia, uma só voz. De mãos dadas seguimos o caminho a trilhar. Nossa música suave com as palavras a cantar, despertando a alma e fazendo o coração dançar. Descobrindo a essência sagrada em cada lugar, em cada lugar.